insiste em amar. Toda vez que eu te encontro, o coração insiste em falar. Eu só preciso de um minuto com você pra me declarar. Meu olhar te segue sem eu perceber, já deu pra notar que ele não te faz feliz e sinto que você também me quer. Eu não te trocaria por bebida e muito menos por outra mulher. Ele faz com você o que eu não vou fazer. Eu quero ouvir em casa sozinha, gente, dormindo tristinha. E eu sonhando contigo em ser teu marido. A vida todinha te deu. Aos seus encantos de mulher, confesso, nunca imaginei que iria viver essa paixão. No jogo eu nunca tive sorte, mas eu decidi, vou me jogar pra ver qual é. Foi quando ouvi meu coração falar mais alto que a razão. E por mais que eu diga não, vou me sentir culpado. Eu já não era mais o mesmo e vivia tão amargurado. Há tanto tempo eu sonhava ter você do meu lado. Precisa de muito para ser feliz. Tem que ter coisas bem pequenas de se agradar. Um olhar, um sorriso no ar, um convite pro cinema, uma suíte com hidromassagem. Acho que eu tô viajando. Não precisa de tanto. Jantar a dois cai bem pra depois namorar. Balança a mão e de mãos dadas passear com você. Virar a noite sem dormir. Obrigado!